raciocínio é calculista, sinto ódio, amor. Sou ser humano comum, que também chora, sente dor. Um coração no peito e uma mente pra pensar. Minha boca, essa é uma bomba pronta pra detonar. Meu rap é direto e reto naquilo que quero. Mudança nos seres humanos, é sim eu espero. Ou melhor, dizendo é claro aqui, te despertar. E fica a seu critério se vale a pena lutar por um amanhã mais justo, liberto dessa prisão. Tá de chapéu quem acha que acabou a escravidão. Conspiração no mundo real pra mim já é notório. De longe vejo os caixões, triste os óbitos. Creio que a informação é necessária pra vencer. Não aqui na selva de pedra descarregando as PT. Tudo bem, cada um segue aquilo que quer. Em meio a tanta provação e injustiça, mantenho a minha fé. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra. Atenciosamente incline seus ouvidos. Preste atenção que é Golden Member do rap envolvido. Com o intuito de mandar uma mensagem pra quem quer entender. Dá pra reverter, pra fortalecer, chega MB. Desde pequeno convivendo com o caos diabólico. A falta de amor aqui também já é notório. Me diz como perdoar o estrupador canalha, ou o pedófilo safado que mexeu com a sua irmã mais nova. O filme é triste, eu já não vejo paz. Muitos monstrinhos tão nascendo, pique dublê satanás. E esse assunto de perdão é complicado. Quantos parceiros que desde menor pelo pai foi espancado. Eu sei que é foda se encontrar num precipício. Eu sei que é foda tá armado e tromba com o talarico. Aí vai pro quesito sem ideia, raiva toma conta. Antes das 12 sua morte já tá pronta. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra. Muitos clamam por amor, mas só poucos sabem amar. Todos querem o perdão, mas nem sempre quer perdoar. Infelizmente é assim, planeta Terra gelado. Sem amor não tem perdão, apenas em dicionário. Quebra-cabeça sem manual, destruição, essa é a vida. Sofrendo, caindo, rebentando, mas ela ensina. E tem quem sabe aprender, também quem vai desprezar. O sábio junta as peças e o tolo só vai olhar. Tira essa trave do olho, moleque, presta atenção. Que todos nós somos vítimas dessa grande prisão. Quem você tromba pela frente não é seu inimigo. Ele também é sofredor igual você, meu querido. Manda pra longe esse orgulho, não te deixa feliz. Meu coração entristece premeditando o seu fim. Tenho que ser realista, o sistema conseguiu aprisionar o perdão e o ódio acender o pavio. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra. Meu pai, perdoe as quebradas. Nos ensino que é amor, liberte nossas almas. Meu pai, perdoe as favelas. Eles não sabem o que fazem, entre eles promovem guerra.